Senhor, e tudo criaste para o teu louvor. De pó nos fizeste com perfeição, e com o sopro divino do vazio formou-se o amor. Por me estender a mão, e com o seu sangue concedeu perdão. Como não pertencer a esse amor, que se fosse preciso se entregaria outra vez. E o que posso então sangue, nos trouxe o seu perdão. Como não pertencer a esse amor, que se fosse preciso se entregaria outra vez. E o que posso então oferecer, se não todo o meu coração? chamar o rei está voltando.